sob a luz da lua. Teus olhos brilham, minha alma é tua. O som das ondas traz a lembrança de um amor profundo, uma doce dança. Mas é só ilusão, o tempo não para. Sonhos que se vão como a maré rara. Na areia deixamos marcas e promessas, mas o amor na brisa se despedaça. Coração em festa, mas o horizonte guarda a nossa resposta. Da noite estrelada tudo é tão belo, mas a realidade é um frágil anelo. Mas é só ilusão, o tempo não para. Sonhos que se vão como a maré rara. Marcas e promessas, mas o amor na brisa se despedaça. Yeah, yeah, yeah, yeah. E se um dia voltar àquela praia, rever a lua, sentir sua raia, vou lembrar de nós, do que foi sonhado. Mas na vida, amor, tudo é passageiro. Mas é só ilusão, o tempo não para. Sonhos que se vão como a maré rara. Na areia deixamos marcas e promessas, mas o amor na brisa se despedaça.